A vida é sofrida, mas sofre depressa. Partiu pra cidade das luzes. E vê se tenta manter a essência, mas sempre mudando os costumes. Eu tô de canto, bolando essa planta. Se os homens brotaram a SUV, eu não sei mais onde estamos. Puxei a alavanca pra subir. Sabe que eu sou telepático, eu não sei porque você duvida. Quando eu fico por baixo, eu me encaixo em você e nós swinga. Brother, eu falo de dólar, a vida me escolhe e me valoriza. Nossa vida, quanto vale, o que vale é viver o que ser possível. Embora eu não sei como isso é possível. No verme eu taquei meu inseticida. No inverno eu só vou investir em tecido. Dinheiro na bag é o que te excita. O que te excita. Velocidade, nós vamos parar na cidade das luzes. E se for falar a verdade, eu só tenho saudade da Pussy. Mantendo esse saldo na rua, eu vou pichar seu nome nas ruas. Que é só pra provar que eu tô na sua. Restaurante mais caro das Açu. Não poder te beijar me dá gastura. É que nem tomar banho na água suja. Eu só vou me jogar, tô de armadura. O meu carro blindado, tô de escudo. Esse verme infiltrado tá de escudo. O seu ego é inflado, me insulta. Eu nasci programado pra disputa. De vida de gangue, mesmo não querendo é o destino. As garotas do baile gostaram do pai, mas eu saio antes. Esconde. Ela quer vir comigo, ela é strip. De fato, do nome nas streets. Sei que esses manos tão trip. Falando bobagem, não agem que nem nos clips. Frases picantes, spice chili. Não é mais o tic-titas. Eu cerco o snitch, eu peguei o tiro. Mantenho meu foco no tesouro. Pulo no bloco com tijolo. Essa é a vida que eu levo, que se for pesado e alado igual visor. Zumbindo no ouvido igual bis. Ela sempre quer mais igual bis. Ela quer devagar igual bis. Shut the fuck, mano, não faz fofoca. Vocês erraram de modo fundo. Os ratos me seguem, toca flu. Flame no estúdio igual walk a flock.